Fecheiro 18. Vocês esperam enganar-nos com essa atuarda de ganhar a guerra primeiro, mas seriam vocês os enganados se nós ganhássemos. A questão não é essa. Não me importo de acabar com a cabeça rachada ao meio, mas perder a revolução, a guerra e a minha pele, tudo ao mesmo tempo, parece-me demais, por Deus. E é exatamente o que estamos a fazer com tanto disparate. Sabe o que são disparates? Por exemplo, 20 mil sujeitos na retaguarda, com magníficos uniformes novos, para guardar as prisões onde estão outros 10 mil revolucionários antifascistas, os melhores. E os vossos 20 mil patifes raspam-se ao primeiro alerta ou passam-se para o inimigo. Por exemplo, esta política de abastecimento de Comorera. Nota: Juan Comorera y Soler. 1894-1958, político catalão, deputado nas Cortes Espanholas durante a Segunda República, fundador e secretário-geral do PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunha, em representação do qual ocupou várias pastas nos governos da Generalitat de Catalunha durante a Guerra Civil. Fim de nota. Os lojistas a fazer bom negócio com as últimas batatas e os proletários a apertar o cinto. Por exemplo, todas estas histórias de pumistas canalharistas. Notas. Pumistas, membros do POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. Outra nota. Canalharistas, durante a Guerra Civil Espanhola, designação dada a uma facção que defendia a nacionalização da terra e a dissolução do exército, bem como da guardia civil e das ordens religiosas. Fim de notas. Conheço-os a todos, sectários como todos os marxistas, mas mais honestos que os vossos. Não existe um traidor que seja entre eles. Ou seja, pode encontrar entre eles tantos canalhas como em qualquer outro lugar. As suas mãos procuraram as de Kondratiev sobre a mesa que os separava. Agarraram-nas, apertaram-nas afetuosamente. O seu hálito aproximou-se. A sua cabeça crespa de olhos luminosos aproximou-se. E ele disse: Foi enviado pelo vosso chefe? Pode dizer-me. Aqui o Gutierrez é como um túmulo quando se trata de segredos. Diga: O vosso chefe não vê o que se passa aqui? Aquilo que os seus imbecis, os seus criados, os seus incapazes fizeram? Ele quer a nossa vitória? Ele é sincero? Se é verdade, ainda podemos ser salvos. Estamos salvos. Diga. Kondratiev respondeu lentamente: Fui enviado pelo Comitê Central do meu partido. O nosso grande chefe quer o bem do povo espanhol. Já vos ajudamos. Continuaremos a ajudar-vos em tudo o que pudermos. Foi uma resposta glacial. Gutierrez retirou as suas mãos, a cabeça crespa, a chama do seu olhar. Refletiu durante alguns segundos e rebentou às gargalhadas. Bueno, camarada Rudin. Quando visitar o metro, lembre-se que Gutierrez, que ama a vida, vai acabar ali. Dentro de 2 ou 3 meses. Está decidido. Vamos descer aos túneis com as nossas metralhadoras de mão e havemos de travar a última batalha que sairá cara aos franquistas, garanto-lhe. Piscou alegremente o olho a Kondratiev. E quando formos derrotados, imagine só o que ficará ao vosso dispor. E fez um gesto que abarcava o mundo. Kondratiev teria gostado de o tranquilizar, de o tratar num tom mais familiar, mas sentiu-se endurecer. Para se despedir, apenas encontrou palavras vãs, que sentiu serem vãs. Gutierrez partiu, gingão, com passos pesados, depois de um aperto de mão que terminara numa espécie de choque. Entrou então a terceira das visitas indesejadas. Klaus, graduado da Brigada Internacional, velho militante do PC alemão, outrora afeto à tendência, Heinz Neumann, condenado na Baviera, condenado na Turíngia. Kondratiev conhecia-o desde Hamburgo em 1923. 3 dias e 2 noites de combates nas ruas. Bom atirador, Klaus, homem de sangue frio. Tiveram prazer em reencontrar-se. Ficaram de pé, cara a cara, com as mãos nos bolsos, amigos. Corre mesmo bem a construção do socialismo na tua terra? Perguntou Klaus. Vive-se melhor? A juventude. Kondratiev levantou a voz, com uma alegria que sentiu falsa, para dizer que se encontravam em pleno crescimento. Falaram da defesa de Madrid, profissionalmente, do mural, excelente, das brigadas internacionais. Lembras-te de Beimler, Hans Beimler? Perguntou o alemão. Com certeza, respondeu Kondratiev. Ele está contigo? Já não. Morto? Morto. Na primeira linha, na cidade universitária, mas pelas costas, pelos nossos. Os lábios de Klaus tremeram, a sua voz também. Era por isso que eu queria tanto ver-te. Hás de proceder a um inquérito sobre o assunto. Um crime abominável. Mataram-no com base, sei lá em que rumores, em que suspeitas. O búlgaro com cara de chulo que encontrei à entrada deve saber alguma coisa. Interroga-o. Vou fazer isso, disse Kondratiev. É tudo? Tudo. Assim que Klaus partiu, Kondratiev disse ao seu ordenança que não deixasse entrar mais ninguém. Fechou a porta do pátio, andou de um lado para o outro durante alguns minutos na sala, que se tornara tão sufocante como uma cela prisional. O que responder àqueles homens? O que escrever a Moscovo? As declarações das personagens oficiais ganhavam uma luz sinistra a cada vez que eram confrontadas com os factos. Por que motivo a DCA só entrava em ação no fim dos bombardeamentos, tarde demais? Nota: Defesa Antiaérea, abreviatura de Défense contre Avion, ou Défense contre les Aéronefs. Fim de nota. Por que motivo o alerta só tinha sido dado quando as bombas já caíam? A que se devia a inação da armada? Qual o motivo da morte de Hans Beimler? Da falta de munições nas posições mais avançadas? Da passagem de oficiais do Estado-Maior para o lado do inimigo? Da fome dos pobres no interior? Ele tinha perfeita noção de que aquelas perguntas precisas dissimulavam um mal bem maior sobre o qual seria melhor que ele não se interrogasse. Esta meditação durou pouco, porque Yuvanov bateu à porta. Está na hora de partir para a conferência dos comissários políticos, camarada Rudin. Kondratiev assentiu com um movimento de cabeça. E o inquérito sobre a morte de Hans Beimler, morto em ação na paisagem lunar da cidade universitária de Madrid, viu-se imediatamente encerrado. Beimler? Perguntou Yuvanov com desprendimento. Sei muito bem, corajoso, um pouco imprudente. Nada de misterioso na sua morte. Estas inspeções nos postos avançados têm um custo diário de 1 ou 2 mortos. Disseram-lhe que não fosse. O seu comportamento político tinha causado algum descontentamento na brigada. Nada de grave. Conversas descuidadas com trotskistas, declarações sobre os processos de Moscovo, revelando que ele não percebia nada do que se estava a passar. Recebi de fonte segura todos os pormenores sobre o seu fim. Um dos meus camaradas estava com ele no momento em que foi atingido. Kondratiev insistiu. Esclareceu a questão? Esclarecer o quê? A proveniência de uma bala perdida numa terra de ninguém, varrida por 30 metralhadoras? Tentá-lo seria ridículo com efeito. Quando o carro arrancou, Yuvanov acrescentou. Uma boa notícia, camarada Rudin. Conseguimos deter Stefan Stern. Ordenei que fosse levado no Kouban. Um verdadeiro golpe para os traidores trotskistas. É uma vitória, garanto-lhe. Uma vitória? Acredita mesmo que sim? O nome de Stern constava numa série de relatórios sobre as atividades dos grupos heréticos. Kondratiev encontrara-o várias vezes, secretário de um grupo dissidente, assim parecia, mais um teórico do que um organizador, autor de panfletos e de uma brochura sobre o reagrupamento internacional. Um trotskista envolvido numa amarga polémica com Trotsky. Quem é que o prendeu? Quis saber Kondratiev. Nós? E você mandou para bordo de um dos nossos navios? Agiu por sua própria iniciativa ou seguindo ordens? Reservo-me o direito de não responder a essa pergunta, respondeu Yuvanov com firmeza. Stefan Stern atravessara havia pouco os Pirineus sem passaporte. Sem dinheiro, mas com um precioso caderno datilografado de teses sobre as forças motrizes da Revolução Espanhola, na mochila, a primeira rapariga morena de braços dourados que ele viu num albergue da região de Puigcerdá deixou-o embriagado com o seu olhar sorridente, mais dourado ainda que os seus braços, e disse-lhe: "Aqui, camarada, empieza la verdadeira revolución libertaria." Foi por este motivo que ela o deixou tocar-lhe nos seios e beijá-la sob os caracóis da nuca. Ela não era mais do que o calor dourado dos olhos, a brancura dos dentes, o perfume acre de uma carne jovem que pertence à terra e aos animais. Levava nos braços uma trouxa de roupa lavada e torcida, e a frescura do poço envolvia-a por completo. Uma brancura tingia os cumes distantes entre ramagens de macieiras. "Mi nombre es Nieve", disse a rapariga divertida, com um misto de entusiasmo e de timidez daquele jovem camarada estrangeiro de grandes olhos verdes ligeiramente oblíquos, com a testa coberta de madeixas cor de ferrugem. E ele percebeu que ela se chamava Neve. "Neve, neve ensolarada, neve pura", murmurou ele, com uma espécie de exaltação, numa língua que ela não entendeu. E ainda que continuasse a acariciá-la distraidamente, ele parecia já não estar a pensar nela. A recordação daquele momento, semelhante à de uma felicidade simples e inacreditável, nunca se extinguiu por completo nele. Naquele instante a vida dividiu-se. A miséria de Praga e de Viena, as atividades dos pequenos grupos, as suas cisões, o pão insosso do qual ele vivera nos pequenos hotéis que cheiravam a urina sediça em Paris, atrás do Panteão, a solidão do homem pejado de ideias, tudo isto desapareceu. Em Barcelona, no fim de uma reunião, enquanto a multidão cantava por aqueles que iam partir em batalha, sob o grande retrato de Joaquim Morin, morto na Sierra, mas na realidade vivo, anónimo, numa prisão do inimigo, Stefan Stern encontrou Annie, cujos 25 anos não pareciam ser mais do que 17. Pernas nuas, braços nus, pescoço descoberto, uma pesada pasta pendurada na mão. Uma paixão sincera trouxera do norte distante. Uma vez compreendida a teoria da revolução permanente, como viver, por que viver, se não para grandes feitos? Se alguém tivesse recordado a Annie, o grande salão familiar, onde o seu pai, armador, recebia o pastor, o burgomestre, o doutor, o presidente da Associação de Benemerência, se lhe tivesse recordado as sonatas que uma outra Annie anterior, criança acisada, tranças enroladas acima das orelhas, tocava naquele mesmo salão aos domingos, na presença das senhoras, Annie, consoante a sua disposição do momento, teria assumido um ar de repulsa para responder que aquele pântano burguês era nauseabundo. Ou então subitamente provocadora, com um riso algo estrídulo, que não lhe era nada característico, teria dito qualquer coisa do género. Querem que vos conte como aprendi o amor numa gruta de Altamira com os milicianos da CNT? Já trabalhara algumas vezes com Stefan Stern, assentando o que ele lhe ditava. À saída, no meio da multidão, ele agarrou-a subitamente pela cintura, sem que antes tivesse pensado fazê-lo. Apertou-a contra si e perguntou simplesmente: "Ficas comigo, Annie? Aborrece-me tanto durante a noite?" Ela olhou pelo canto do olho, dividida entre a irritação e uma espécie de alegria, tentada a responder-lhe maldosamente: "Vai procurar uma puta, Stefan? Queres que te empreste 10 pesetas? Mas esperou um instante, e foi a alegria que falou, num tom de desafio um tanto amargo: "Desejas-me, Stefan?" "Claro que sim", respondeu ele decididamente, parando diante dela e afastando os cabelos arruivados da testa. Os seus olhos tinham um brilho acobreado. "Muito bem, então dá-me o braço", disse ela. Em seguida falaram sobre a reunião, sobre o discurso de André Onin, demasiado vago em certos aspectos, insuficiente quanto à questão essencial. Era preciso ser muito mais incisivo, não ceder nem um pouco ao poder dos comitês, disse Stefan. "Tens razão", concordou Annie com convicção. "Beija-me. Mas nada de recitar versos de má qualidade." Beijaram-se desajeitadamente à sombra de uma palmeira da Plaça de Catalunha, enquanto um holofote da defesa percorria o céu, detendo-se depois no zénite como uma espada de luz. Sobre a questão dos comitês revolucionários, estavam perfeitamente de acordo. Não deviam ter sido dissolvidos pelo novo governo de coligação. Daquele acordo nasceu uma amizade calorosa. Depois dos dias de maio de 1937, do rapto de André Onin, da proscrição do POUM, do desaparecimento de Kurt Landau, Stefan Stern vivia com Annie em Grácia, numa casa térrea cor-de-rosa, rodeado por um jardim de floricultor, entretanto abandonado, onde flores luxuosas, devolvidas a um deslumbrante estado selvagem, cresciam desordenadas, entre urtigas, cardos e plantas peculiares, com grandes folhas avoldadas. Annie tinha os ombros retos, o pescoço reto, como um caule resistente. Tinha uma cabeça alongada, estreita nas têmporas, praticamente destituída de sobrancelhas, tão pálidas que quase não se viam. O cabelo cor de palha deixava livre uma pequena testa lisa e firme. Os olhos, cor de ardósia, observavam tudo com um certo distanciamento. Annie ia às compras, cozinhava na chaminé ou sobre um rescaldo, lavava a roupa, corrigia provas, datilografava na Underwood a correspondência, os artigos, as teses de Stefan. Viviam praticamente em silêncio. Por vezes Stefan sentava-se à frente dela, cujos dedos dançavam sobre o teclado da máquina de escrever. Olhava-a com um sorriso enviesado e dizia apenas: "Annie, é a mensagem para o ILP. Deixa-me acabar. Já preparaste a resposta para o QPO? Notas. ILP, Independent Labour Party, Partido Socialista Inglês, fundado em 1893 e afiliado no Labour Party entre 1906 e 1932, ano em que optou por separar-se deste último. QPO, Kommunistische Partei Deutschlands, Opposition, Partido Comunista da Alemanha, Oposição, Organização Comunista de Oposição, fundada em 1928 e que passou à clandestinidade em 1933, com a ascensão ao poder do Partido Nazi de Hitler, dissolvendo-se em 1939. Fim de notas. Não, não tive tempo. Encontrei tantas questões a mencionar no boletim interno da quarta nota. Quarta Internacional. Organização Internacional Comunista, fundada em França em 1938, onde Trotsky e os seus seguidores, depois de serem expulsos da URSS, declararam que a Comintern, Terceira Internacional, se encontrava definitivamente perdida para o stalinismo, sendo incapaz de levar a classe trabalhadora ao poder político. Fim de nota. O erro abundava ali, submergindo a doutrina vitoriosa de 1917. Ele tinha de tentar salvá-la daquela tormenta e preservá-la para as batalhas do futuro, uma vez que nada mais havia para salvar senão a doutrina antes que os últimos dias chegassem. Todos os dias, camaradas levavam-lhes notícias. Jaime contou a história mais bizarra, a dos três sujeitos que estavam a fazer a barba num barbeiro durante um bombardeamento, acabando os três com o pescoço cortado em simultâneo pelos três rapazes, que uma explosão sobressaltara ao mesmo tempo. Isto é que é um efeito cinematográfico. Um elétrico cheio de mulheres que levavam as mercearias da manhã incendiou-se súbita e inexplicavelmente, como uma meda de feno. O bafo do incêndio abafara aos gritos com o seu crepitar imenso. Aquele pedaço de inferno deixara uma negra carcaça metálica no meio de um cruzamento, sob o olhar vazio das janelas desfeitas. A linha teve de ser desviada. As pessoas que não haviam conseguido obter as suas preciosas batatas tinham-se afastado discretamente, indo cada uma à sua vida. As sirenes voltavam a uivar. As mulheres reunidas à porta da mercearia não dispersavam, receando perder a sua vez e o seu quinhão de lentilhas. Porque a morte não é mais do que uma possibilidade, mas a fome é uma certeza. As pessoas precipitavam-se para os escombros das casas derruídas para recolher os restos de madeira, qualquer coisa para ferver a sopa. Bombas de um modelo desconhecido, fabricadas na Saxónia por cientistas conscienciosos, provocavam tais ciclones que apenas as carcaças das resistentes edificações ficavam de pé, reinando em ilhéus de silêncio, semelhantes a crateras subitamente extintas. Ninguém sobrevivia sob os escombros, exceto por milagre uma menina desmaiada, de caracóis negros, encontrada debaixo de 5 metros de entulho, numa espécie de nicho miraculosamente poupado. Ao transportá-la, os movimentos dos homens eram de uma incrível delicadeza, todos eles fascinados por ouvi-la respirar pacificamente. Talvez estivesse apenas a dormir? Recobrou os sentidos assim que a luz forte do sol lhe aflorou as pálpebras. Acordou nos braços de homens seminus, sujos de fumo, cujos olhos se reviraram com gargalhadas deslocadas. Desceram ao centro da cidade, ao encontro da vida banal de todos os dias, vindos do cume de uma montanha desconhecida. As mulheres afirmavam ter visto cair do céu uma pomba decapitada, antes da criança ser salva. Do pescoço cinzento nacarado da ave, que ficara de asas abertas, jorraram uma abundante espuma vermelha, semelhante a orvalho. Vocês acreditam nestas histórias de beatas delirantes? Por favor. Caminhava-se longas horas, para lá da resistência humana, nas trevas frias de um túnel, onde os dedos ficavam esfolados nas pegajosas paredes de rocha aguçada, por cima de corpos inertes que talvez fossem cadáveres, talvez seres vivos esgotados, prestes a tornarem-se cadáveres. Acreditava-se que a fuga seria possível em algum ponto mais alto e menos perigoso, mas já não restava um telhado intacto, nem um canto de cave habitável. Esperem que morra alguém, dizia uma voz. Já não faltará muito. Jesus! sempre aquele Jesus. O mar entrava num grande abrigo rasgado na rocha. O fogo descia do céu e entrava numa prisão. Numa manhã, a morgue enchia-se com crianças com roupas domingueiras. No dia seguinte, com milicianos de túnicas azuis, todos eles imberbes, com estranhos rostos de homens sensatos. No dia depois daquele, com jovens mães desfiguradas que amamentavam bebés mortos, e depois com velhas de mãos calejadas por meio século de trabalho servil, como se a morte se divertisse a escolher as suas vítimas em séries sucessivas. Os cartazes repetiam "No passarán". Mas e nós? Passaremos esta semana? Passaremos este inverno? Passar, sobreviver. Só os mortos encontram descanso. A fome perseguia milhões de criaturas, disputando-lhes o grão de bico, o azeite rançoso, o leite condensado, enviado pelos quakers, o chocolate de soja, enviado pelos sindicatos do Donetsk. Produzia nas crianças rostos comoventes de pequenos poetas agonizantes e de querubins massacrados que os Amis de l'Espagne Nouvelle exibiam em Paris, nas montras do Boulevard Haussmann. Os refugiados das duas Castelas, da Extremadura, das Astúrias, da Galiza, de Málaga, de Aragão e até as famílias enfezadas de Las Hurdes sobreviviam obstinadamente dia após dia, contrariamente a todas as expectativas, não obstante todas as desgraças de Espanha, não obstante todas as desgraças imagináveis. Os que ainda acreditavam no milagre da vitória revolucionária eram apenas algumas centenas, divididos em diversas famílias ideológicas, marxistas, libertários, sindicalistas, marxistas libertarizantes, libertários marxizantes, socialistas de esquerda com tendências extremistas, na sua maioria reunidos no Carcel Modelo, comendo com avidez os mesmos feijões, erguendo furiosamente o punho para a saudação ritual, vivendo numa expectativa devastadora entre o assassínio, a execução de madrugada, a desinteria, a evasão, o motim, a exaltação total, o trabalho de uma razão única, científica e proletária, esclarecida pela história. Havemos de os ver passar os Pirineus a toda a velocidade, todos estes belos militares, estes ministros, estes políticos, estes diplomatas prontos para a traição, falsos socialistas estalinizados, falsos comunistas disfarçados de socialistas, falsos anarquistas governamentais, falsos irmãos e outros totalitaristas, falsos republicanos vendidos de antemão aos ditadores. Havemos de os ver retratarem-se diante das bandeiras vermelhas. Há de ser uma fantástica vingança, camaradas. Paciência